otro. Romeo 142, Romeo Fox 08 está presente. Romeo Fox 08 está presente, 6142. Zuno 92, pista livre, tem pouso autorizado no 50 graus 89. 190, livre pouso 3192. 1648, táxi via Alfa Juliette, que é 02. Alfa Juliette, 02. Lima Mike Fox, frequência livre. Papá, papá, uniforme Mike, uniforme prossiga. Uniforme, Mike, uniforme, sobe e mantém o nível 070. Uniforme, Mike, uniforme, acione 0224. Vai chamar para ingresso no pátio 1, né? Já está no uniforme. Chamar para ingresso no pátio 1, não. Ou está no uniforme. Pressiona 6142, Centro Recife, no 2685, no 2545. 685-2545. Boa tarde, Azul 41-2, que está no 0. Azul 41-2, boa, continue aproximação no 0, vento de 1 no 60 graus com 8 nós, 41-2. Uniforme, Mike, uniforme, voe para Bonf, na chegada Bonf. Uniforme, agilizando a medida do possível táxi, prossegue via Pátio Uno, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Torre Uno, 18, decimal 6, ajuste 1019, Índia, uniforme. Uno, Índia e Alfa, ponto de espera de vez, obrigado. IF no 251, no 3325. 0561-3265-4000. Tudo bem, graças a Deus. Beleza, gente, mantém o ponto de espera Índia Tango Uniforme. Prossiga. Gente, Lima Mike Fox, repórter Pitocin. Dia Tango Uniforme, a Lima tem 1-0. Lima tem 1-0, Tango Uniforme. Azul 4112, sola 58, libera a direita, chame sola 1219. Direita 219, até mais. Fala, sola de boa, azul 4112, tá livrando, a sua escuta. Azul 4112, táxi Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, 8412. Então, autorizado chegada Mari, desce para o nível 050, ajuste no 019. 050 comida 19, 4462, obrigado. 4462, dá presente, voo ITAP. Voo ITAP, dá presente. Salvador, voo no 807, informação que é. Voo no 807, acende identificação, chegada bom, se desce para o nível 080, ajuste no 09. 080, 29, 807. Conduzir o 76, descendimento em 2000 feet, QNH 1019, a clear final approach, arrest at runway 10, report that. That's your Conduzir 76, descend 2000 feet for the approach 10. Controle Salvador, boa tarde, 35487, gente da Sierra. 35487, boa tarde, oceano identificação, autorizado chegada a MAN. Desce e mantém o nível 060, ajuste no 019. Autorizado então a chegada a MAN, descendo para o 060, ajuste no 019, 35487. Vão no 807, redução para 2509. 2509, 807. Salvador, muito boa tarde, papapapá, Índia Tango Uniforme. Papapapá, Índia Tango Uniforme, boa tarde, contato radar, sobe para o nível 400, saída da EL. Número 400 da El, Tango Uniforme. Lima Mike Fox, visual com campo? Afirmativo. Torre 986, Lima Mike Fox. 986, Fox. Quero falar? Triplo Papá Romeu Lima, boa tarde, campo cópia? Triplo Papá Romeu Lima para Serra November, Mike Eco, autorizado 500 pés, decola da cabeceira 17, com proa de buraquinho, controle 120.8, torre 118.6, acena 0140, triplo Papá Romeu Lima. Ciente, triplo Papá Romeu Lima, para acionamento táxi, torre 18, decimal meia. Papá Romeu Lima, livre acionamento, reporte táxi, triplo Papá Romeu Lima. Trip 5487, confirme a mínima limpa. Confirma, 4823. Confirme a mínima limpa, Trip 5487. 870, senhora. Reduza para a mínima limpa, 5487. Ok, mínima limpa, 170, Trip 5487. Uniforme Mike Uniforme Pelo da presente. Pronto, Pelo Uniforme. Uniforme Mike Uniforme, confirma indicada. 2109. Gente, tem condições de manter até Duna? Tem até 225, mais de cima. 225 até Duna. O Uniforme Mike Uniforme, reporte para descida. Você vai reportar para descida. Azul 4462, desce para 3000, ajuste no 019. 3000 com 1019 no 019, azul 4462. graus para final no 7, o Lima Mike Fox. Livre pouso, vento no 50 graus e no 09, Lima Mike Fox, informe no solo controlado. Livre pouso, reporte no solo, Fox. Uniforme Mike, uniforme, desce para 4000, ajuste no 0 no 9. 4000, 1 0 1 9. Condor 076, Tower 1186. 1186, Condor 076, gente, já avisou com o tráfego, então reporte no ponto de espera o triplo Papa Romeo Lima. De print, por gentileza. Aguarde. Muito obrigado. Condor 076, good evening. Gente, considere seu solo 03, o Lima, Mike Foxtrot. 07, desce, mantém nível 070. 070. India Tango e Uniforme, Centro Recife no 251, no 3325, Bridge da Presente. 251, 3335, Bridge da Presente. Obrigado, até a próxima. No 3325, a secundária. Ok, 3325. Obrigado e boa tarde. Boa. Azul 4462 desce para 2000, ajuste no 09, reporte estabilizado. Tem condições de manter a velocidade até próximo do ano? Afirmativo. Descendo para 2000, mantendo velocidade. Azul 4462. Gente. Controle Salvador, Oceania 6314, mantendo 190 restrito, perdeu o contato com o centro. Oceania 6314, Oceania identificação, autorizado chegada mar e desce para o nível 0. 80, ajuste no 099. Autorizado, chegada Mari, descendo para o 080, ajuste no 099, Ocean E63, 14, seguinte da Sierra. Gol no 807, redução para 2209. 2209, 807. Trip 5487 desce para o nível 050, ajuste no 09. 050, Trip 5487. Uniforme Mike, uniforme, mantém a pro limite ao localizador. Ok, vai manter a pro limite ao localizador, uniforme. Tudo bem. 08, triplo, Papa Romeo Lima. Fundo 208, vai chamar o triplo Papá Romeo Lima. Até a volta, senhor. Até a volta. Salvador, boa tarde. O triplo Papá Romeo Lima decolou da 17 para o Nordeste. Segue na sua escuta. Papá Romeo Lima, 506, condições visuais. Frequência, mantém a frequência. Vai manter a frequência, vai reportar 20 milhas fora o Papá Romeo Lima. Gente. Vai atingir 4000, uniforme mais uniforme. Uniforme Mike, uniforme, redução para 1809, 3000 pés, o ajuste no 09. Reduzindo para 1809. Mais um minuto, azul 406, Vitor Serra. Mantém a escuta no mesmo, Vitor Serra. Uniforme, Mike, uniforme, vai manter a proa, o novo limite é o QD Mike 080 de Simbra. Gente, QD Mike 080 de Simbra, uniforme, Mike, uniforme. 487, 1709, desce para 4000, ajuste no 09. Descendo para 4000, trip 487, Prisma Lima. 0119, uma boa tarde. Taxi via Índia, Alfa, Montera 1018602, azul 4065. O Mike Alfa Alfa chamou o solo? Uniforme direita 230, o limite permanece o QD Mike 080 de Simbra, tráfego agora nessa posição de 11 horas, 5 milhas. Rumo Nordeste, é um Eco 190, passando 3000 para 2000 pés. Sim, Norte, esquerda, dois, três, direita, 230 de prova. Para Fox, para Trilight, 1-2-9, Torre 986, aciona 5440, November Vitor Sierra. Desce para o 0, para 5000, ajustando 019, Ocean 6314. A saída é da El, Leda, controle de saída 1208 e a torre 1186, aciona 5440. Confirmando, qual foi o nível cotejado? 280. Afirmativo, correto, November Vitor Serra tem, confirmando, está no pátio 3, pátio de carga. O 3 e pronto para acionamento. Sem livre acionamento de entrar táxi, November Vitor Serra. Serra. Sobre ground, bom dia, Condor, Silver 761, we vacated. Condor 076, cleared, taxi via Alpha Juliet, gate 1111. Condor 076, cleared via Alpha Juliet, gate 11. Condor 240, que é mais 1110, sempre mantendo 060, 805. Oceano 6314, redução para 2209. Reduzindo para 2209, Oceano 6314. Azul 4462, torre 986. Torre 986. Do 487, 1709, desce para 3000, ajuste no 009. Tráfego que precede na aproximação está agora a 1 hora, 8 milhas e meia. É um Bravo Eco 9 Lima, está com 1709 de ground speed. Ciente, 35487, descendo para 3000 pés, ajuste 1019, mantendo ainda a mínima limpa possível, 35487. Ciente. E travar o azul 4402. Tá, escuta. ...07 desce para 4000, ajuste no 099. 4000, 1019, 4462. Livre pouso, pistão no zero, vento 150 com 8 nós. Feito, deve pouso azul, 4462. Proa para o localizador. 220877. Utilizando uniforme Mike Uniforme. Uniforme Mike Uniforme, torre 986. 118.000. 487 desce para 2000, ajuste na 099, reporte estabilizado. Tráfego que o precede agora está com 1509 de ground speed. Para 2000, descendo, 35487, autorizado localizador? Afirmativo. Sim, autorizado localizador, 35487. 1807, redução para 1809, desce para 3000, ajuste na 099. Pronto, dá prazer, já tem condições de apurar a direita da 17. Gente, então, plano modificado, Zona 1. Reporte na curta final da pista, 17. 160 graus, 8 nós, uniforme, Mike, uniforme. Cortaremos e no corte. Chaner desce para 4000, ajuste na 099. Para 4000, ajuste na 099, ou chame a 304. Observe o tráfego da companhia na curta final, após a passagem ali, mantenho no 04065. Mike, Quebec, confirma o destino, é Cairo? Vitor Mike Quebec, autorizado, Cairo Lorenzo, no meu pés, decola da 197, curva à direita, Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 186, Siona 0161, Vitor Mike Beck. 4462, um solo 12. Libere à direita, chame solo 1219. Levando à direita, vai chamar 219, 4462. Correto, Vitor Mike Beck para acionamento táxi torre 186. Zero meia cinco, livre decolagem da 10, 160 graus com 109. Livre decolagem da 10, 24. 09. Alfa Juliette, gate 09 para o 4462. Oceané 63 no quadro, para o localizador direita 050, desce para 3000, ajuste na 09. Estabilizou no localizador TREP 5487. 5487, completa, torre 186. 186, grato, boa. Gol 1807, informo que o tráfego que precede na aproximação está a 12 horas e 6 milhas. Passando Duna, é um Alfa Tango 72 da Trip com 1.409 nós de ground speed. Passando 3.000 para 2.000 pés. 10 para 2.000, gol 1807, o ajuste na 09, reporte estabilizado. 2.000, reduzindo, 877. Torre Salvador, boa tarde, TRIP 5487, final da 10. 5487, centro do tráfego, continue a aproximação 10, 160 graus com 8 nós, informarei pista livre, TRIP 5487. Aguardando informação de pista livre, 5487. Boa tarde, Vitor Mike Beck, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Não, 3-1-4. Próxima navegação, voa Duna, desce para 2.000, ajuste no 09, reporte estabilizado. Voa Duna, para 2.000, ajuste no 09, reportará estabilizado, Ocean 63 no passo. Vitor Serra, táxi livre, vai chamar para ingresso no pátio 1, no November Vitor Serra. Colouso no 5, chame controle 1208, uma boa tarde. Controle 1208, azul 4065, boa tarde, senhor. Muito obrigado. Por nada. Uniforme, Mike Uniforme, sou solo, 15, libera direita, táxi companhia, uma boa tarde. Passando a 1400 na subida. Azul 4065, boa tarde, contato radar, sobe para o nível 360, saída da El. Saída da El para o 360, azul 4065. Ação pistão 0, informe marcador, externo, vento 1140 graus, 109, 1807. Para externo, 807. Romeu Lima, prossegui condições visuais, tem frequência livre. externo, Gol 807. Gente, continue na aproximação, informarei pista livre, o tráfego para 7 na curtíssima da 10, vento nos 50 graus com 8 nós, Gol no 807. 07. Tan 3217, boa tarde, acione identificação, autorizado chegada a Bonf, desce para 4.000 pés, o ajuste no 099. Gêmeas Vitor Serra, livre ingresso Pátio 1, táxi em frente, via Pátio, Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre 118.6, ajuste 1099, novembro Vitor Serra. 807, vento 150 graus, com 8 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, vou no 807. Prossegue Alfa Quilo Pátio 3. Alfa Quilo Pátio 3, você é portão? A posição prevista é a 05. 05, obrigado. Vitor Mike Quebec, na escuta? Dura o Sena 63 no 4. Sena 63 no 4, Duna completa, torre no 8.000. Oi, 62-63, eu não passo por. Oi. Em Salvador, boa tarde, hoje é 63-04, passou Duna, full ILS. 63-04, boa tarde, continue na aproximação, 10, vento no 50 graus, 109, 63-04. Continua na aproximação, hoje é 63-04. Mantém a partir da interseção. A linha mantém, novembro Vitor Serra. Está livre, Quebec. Reporte para ingresso na 17, Quebec. O no 807 da Gol, solo os 20, libera a direita, chame solo, 1219. 219, 877. 1, para 240, ligado. É o número 2 para a cópia, Oceanês 6317. O vento no 50 graus, 109, tem decolagem autorizada, pista no 0. Solo, Gol 807, livrou. O Gol 1807, táxi via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette 05, 807. O Gol no 649, pronto para cópia. Vitor Mike, Quebec. Zero com primeira curva direita, na saída da Euleda, para Euleda, direto Ilhéus. Controle de Salvador, 1208, torre 1186, Ciona 5474, Gol no 649.